Rádio Santareno. Quem já viveu bastante no mesmo lugar, tem uma vocação forte para recordar tempos que se foram, gosta de comparar modernices com antiguidades e geralmente acha que tudo era melhor naqueles anos distantes. Nem sempre, porém, são justos esses exagerados elogios a épocas longínquas. Quando eu entro, por exemplo, nestes excelentes estúdios da Rádio Tropical, de meu amigo Baldo Correa, revejo na memória o que conheci nas velhas emissoras santarenas. Lembro-me principalmente dos anos heróicos e pioneiros da Rádio Clube de Santarém, a ZYR9 de Jonatas de Almeida e Silva, que muita gente chamava apenas ZIR9 do Pita, brincando com seu folclórico locutor principal, o extinto Pitágoras Almeida. Depois, penso nos primeiros tempos da Rádio Educadora de Santarém, a atual e respeitada Rádio Rural. A Rádio Clube, por ser pioneira, marcou a minha geração. Quem, dos anos 50, não se lembra sorrindo daqueles encrencados e gozadíssimos programas de auditório comandados pelo meu amigo Pita? Apesar da dificuldade de expressão e do curso primário, Pitágoras improvisava crônicas diárias ao microfone. Era o inesquecível humorismo radiofônico denominado A Hora de a Onça Beber Água. Assim mesmo, expoentes da música brasileira vieram a Santarém e fizeram tremendo sucesso no auditório ao ar livre da ZYR9. Entre muitos outros, recordo-me do Trio de Ouro, com Erivelto Martins, Dalva de Oliveira e Nilo Chagas a integrá-lo, dos sanfoneiros Pedro Raimundo e de Lumelo, do Trio Los Panchos, de Vicente Celestino. Os equipamentos da estação eram pobres, precários. Amarrava-se a antena entre dois coqueiros bem altos e ali pela Ponta Negra já não se conseguia ouvir mais a querida ZIR9. Na Rádio Educadora, mantive o programa Poemas e Canções durante uns 3 anos. Os estúdios ficavam lá no Caranasal e a cada noite de domingo. Osmar Simões e eu tomávamos o táxi do Carlito Português, ainda hoje em atividade aí na praça, e íamos enternecer a alma dos mocorongos com números musicais e poéticos cuidadosamente escolhidos por mim. O programa era totalmente meu, Osmar apenas me ajudava a apresentá-lo. Hoje olho a paisagem das comunicações mocorongas de massa e me espanto. 5 emissoras, 2 redes de televisão, às vésperas de funcionarem outras 2. Equipamentos ultramodernos, incomparavelmente mais perfeitos e poderosos que os de meus tempos de rapaz. E os locutores? Com a mania atual, já não se chamam assim. São os comunicadores. Os kilowatts de potência viraram megahertz, embora poucos saibam que a mesma coisa, que a mesma procissão por outra rua. Pioneiros como Osmar Simões, Cláudio Seric, Edmar Rosas, Pitágoras Almeida, Hércio Bemergui, foram substituídos por valores como Oswaldo de Andrade, J. Parente, os filhos de Otávio Pereira e tantos outros. Veteranos como Edinaldo Mota e Simval Pereira prosseguem dando aulas de comunicação radiofônica. Santarém, afinal, é privilegiada. Basta pensarmos que Itaituba, com quase 100 mil habitantes na cidade e com tanto ouro, não possui sequer uma emissora de rádio. Lembranças assim é que me assaltam ao entrar nos refrigerados estúdios da Rádio Tropical.